O assunto em questão hoje é modernidade e individualismo, certo? Isso aí é o tema de hoje. Mas eu vou aqui hoje passar para vocês, nós vamos ler para vocês aqui um artigo que eu achei muito interessante mesmo, que saiu no Florence na semana passada, tá? Escrito pela professora Maria de Lourdes Reck. Talvez alguém tenha lido esse artigo. Eu achei bastante interessante sobre essa questão de modernidade e individualismo. Então, isso aqui saiu no Florence, o jornal local, no dia 7/2, agora desse ano, né? Pela professora aposentada Maria de Lourdes Reck, que ela é colunista do jornal Florence. Então, ela escreve assim, pessoal. O nome do artigo, o título, Acorda Cidade. Analisar questões sociais parece ser página virada. Temos a impressão de que não há mais necessidade de pensantes, isto é, de seres pensantes. As coisas devem ser como são e ponto final. Tudo serve e deve permanecer como está. Modernidade virou sinônimo de prostituição. A não a prostituição no sentido de vender o corpo, não essa. Mas no sentido de que tudo pode ser amparado no vale tudo. Sem escrúpulos, sem análises, limites e nem consequências. Rola bebida entre grupos, com qualquer idade e classe social, nas praças e ruas. Rola drogas nos quatro cantos de nossa cidade e no centro. Bandido vira herói, e o mocinho tem que consumir para ser moderno e tentar ser feliz. É exagero? Nenhum exagero. É a pura realidade. Pura e dura realidade. Aqui está escrito. Vocês confiram no jornal. Cidade de pessoas com recursos e jovens desocupados, onde, por questões culturais, endeusamos o senhor cifrão, dinheiro e bens materiais. E principalmente o saldo bancário. Coisas de cidade pequena e cidade grande. Do paraíso ao inferno. Em famílias estruturadas ou não estruturadas. De estudantes universitários a pessoas que exercem funções sem tantas exigências intelectivas, a situação é grave. O que fazer? Esse não é um desafio somente para uma categoria de profissionais, mas sim para todos nós. Famílias impotentes diante do poder do traficante e desvio dos valores de uma sociedade doente, que já foi falado uma semana, duas atrás, sobre a crise de valores, onde o que importa é o faturamento, grana, e não a procedência do lucro. Não importa de onde vem o lucro, contanto que haja faturamento. Jovens resultantes de crianças tratadas a iogurtes e achocolatados, para não terem que mastigar com pouca tolerância a frustração com a facilitação para não sofrimento diante do viver. Evitar o máximo possível que os nossos filhos sofram qualquer coisa que aconteça. É a superproteção. Como confirma e afirma o psiquiatra Assami Tiba, quando éramos crianças, o melhor pedaço do frango era para o pai. Depois, deixamos para o filho. Assim, entre outras ações, fomos ficando a serviço do bem-estar de pequenos monstrinhos. Hoje, jovens ultrajantes, perversos, sem limites e de pouca responsabilidade. Para estes, tudo pode porque não dá nada, não vai dar nada mesmo. A vida é minha e faço dela o que quiser. Será assim mesmo? Jovens desocupados, com poucas opções de lazer, que em bares e festas coletivas buscam grandes emoções, libertinagem, poluição mental, sonora, visual e a banalização da vida, o que é pior, banalização da vida, pouco interesse na vida, acompanhados por bebidas e outros complementos que vocês sabem o que são. Pessoas sem visão de futuro, validando apenas o aqui e agora. Com total desrespeito e ousadia, ainda picham muros e paredes em defesa das drogas, inclusive muros de escolas. O assunto é tão sério quanto grave. Ignorá-lo ou colocar viseiras não ameniza a situação de uma cidade que parece não admitir ter problemas dessa ordem. É o que está acontecendo aqui em Flores da Cunha. O silêncio não resolverá, apenas adiará a busca de soluções plausíveis ou possíveis. Pais e mães devem ficar atentos e buscar exames laboratoriais dos filhos, é óbvio, né? Diante de algumas dúvidas. Fica a dica, a ideia e o apelo para que os políticos, igrejas, lideranças, clubes de serviço, escolas, pais e mães, mídia escrita, falada e todos os que possam agregar-se para a tomada de medidas, passem a dar mais atenção a essa realidade na cidade de Flores da Cunha. Escrever assim, quer dizer, escrever sim, aqui ela fala sobre ela, escrever sim, um ato de coragem, mas nesse momento, acima de tudo, que seja para as providências e ações urgentes e concretas serem realizadas. Acorda, cidade. Será que nós todos concordamos com isso? O que está acontecendo agora? Agora vem o assunto, aquele modernidade e individualismo. Essa é a modernidade que ela comparou aqui, e eu concordo plenamente com ela, não no sentido literal da palavra, sobre a modernidade hoje sendo um sinônimo de prostituição. Não no sentido literal da palavra. E tudo isso está tornando quem? Esses futuros adultos, pais de família, futuros profissionais, sejam eles de qualquer tipo de profissional, estão tornando eles extremamente individualistas, exatamente pelas atitudes que eles estão tomando hoje. Porque eles não se preocupam. Pessoas que tomam esse tipo de atitudes, eles não se preocupam com a coletividade. Eles não se preocupam com as outras pessoas. É o aqui e agora. É o prazer, a satisfação imediata. O aqui e agora. Por que que está acontecendo tudo isso? Porque para tudo existe uma causa. Para tudo existe uma causa. Não existe algo que acontece se não existe uma causa que provocou, uma ação que provocou essa causa. Então, como eu já havia procurado informações sobre essas questões aqui, um estudo feito por cientistas políticos e sociólogos em 2001, chamados Steinberg e Okinchelow, né? Essa situação ela já se iniciou, isso aí já é história, ela já se iniciou lá mais ou menos em 1950, no pós-guerra. Isso aqui é uma tendência histórica. Já culturalmente falando, ela iniciou-se aonde primeiro? Nos países de primeiro mundo. Canadá, na época, Estados Unidos, alguns países da Europa, na época, na década de 60, principalmente nos Estados Unidos, onde aconteceu aquela revolução sexual, onde aconteceu aquela manifestação, onde aconteceu aquela festa Woodstock, todos devem ter já escutado sobre essa questão, da palavra é proibido proibir, onde houve a liberação sexual, liberação feminina, enfim, nada contra isso. Mas já desde lá começaram a surgir esses problemas, gradativamente. Provavelmente lá eles estejam começando hoje a resolver esses problemas, ou talvez algumas partes em termos estejam sendo resolvidas. Aqui no Brasil faz 8, 10 anos, dependendo da revolução e da evolução social, cultural e econômica de cada país, isso está acontecendo. Quais as causas principais estudadas por esses dois cientistas políticos e sociólogos, identificadas por eles nessa pesquisa de âmbito mundial, tanto nos países de primeiro mundo, como nos países emergentes, como os países mais pobres? Isso aqui está na Folha Espírita de novembro do ano passado. Principais causas: a saída das mulheres de dentro do lar, da casa, pela necessidade de um mercado maior de trabalho, necessidade de trabalhar. Uma mulher dentro de casa, uma mãe de família dentro de casa, vale mais do que dois ou três pais. Me desculpem os homens que estiverem aqui, mas essa é a grande verdade. Uma mãe vale por três pais dentro de uma família. Quando a mãe não está dentro da casa, que ela foi trabalhar, já existe uma necessidade aí. Já existe uma falta familiar. O aumento significativo de divórcios e de separações conjugais. Existe aí uma outra grande ruptura da família, aonde provoca todo esse tipo de conturbação que futuramente vai ocasionar isso que está acontecendo hoje. O desaparecimento de uma rede comunitária que apoiava e auxiliava na educação das crianças junto das famílias. O que era essa rede comunitária que não existe mais hoje? Eram as escolas congregacionais, as escolas religiosas das Irmãs de São José, das Irmãs de São Carlos, das Irmãs, que eu não me lembro o nome. Eram escolas que não ajudavam só no conhecimento, na passagem de conhecimento para as crianças no ensino fundamental. Elas ajudavam, sim, também, através do seu conhecimento, claro que religioso, através de suas vontades, repassar a educação, aquilo que era certo, aquilo que era justo, aquilo que era correto, aquilo que era ético, era moral, dentro das escolas congregacionais, tanto de padres como de freiras. Eu estudei num colégio de freiras, eu sei o que era aquilo lá. Esse é o motivo também, não existe mais isso. Outra causa: a recessão econômica do pós-guerra, né, que acarretou mais ainda, entre pais e mães, uma maior jornada de trabalho. Quanto mais o pai e a mãe ficam fora de casa, mais os filhos ficam pendentes, ficam sem atenção. Outro papel fundamental, outra causa: o incremento, o aumento do papel da televisão, e hoje, mais alguma década para cá, da internet, na vida diária das famílias, criando cada vez mais, dentro dessas famílias, um desejo insaciável de consumir, de bens de consumo. Consumir, consumir. Então, tudo isso está sendo repassado para esses jovens que hoje estão sendo, eu diria que os jovens problemáticos de uma sociedade que não consegue mais lidar com eles. Não temos estatísticas, e também a gente não consegue saber quem é normal ou quem não é normal. Isso não existe. Isso caberia ao poder público e todas essas entidades que ela citou aqui, mas ninguém se preocupa. Tempos atrás eu tive uma conversa, quase que em particular, com alguns vereadores, dois melhor, e eles sabem dos problemas que existem na cidade. Só que eles não sabem como resolvê-los. Eles estão de mão atadas. Por causa de quê? Do poder dos traficantes. Então, é assim que está a nossa cidade. É assim que está a questão da modernidade e do individualismo. Cabe a nós também, que seguimos, de repente, de forma bastante acentuada, né? frequentamos costumeiramente o centro espírita, colocarmos isso como uma questão extremamente vital na questão, digamos assim, do futuro da nossa comunidade. Obrigado.